Carioca. Senhorita. Amanhã no seu enterro terá muitas flores. Rima de merda infantil, gastou uma faixa do CD. Se esqueceu que avisei, bucha, não acha que é pra você. Prepotência te limita, cê não entende meu caminho. Eu mexo com verdade e vida, tu vai. Mexe o corpinho, eu vi seu clipe, tudo VIP. Ha, quem cê quer enganar? Universal tem que pagar pra aquelas modelete entrar. Sua corrente brilha bem, mais uma prova cabal da ilusão do seu mundinho. Igual a ela, não é real, cê diz ter muito, mas eu vejo sempre o mesmo flow. Sem conteúdo fraco, ruim pra caralho. Vai no Faustão, essas merda que tu se sujeita. Lança só blusinha rosa, maquiagem, sobrancelha feita. Super MC, mó comédia, me copia. Única parte relevante na tua música é minha. Sua mira ouvi meu rap enquanto a senhorita chora. Falou merda, rio forçado, pela saco, ri agora. Não dá pra tu. Vai tomar no cu. Mexe com os outros, vai, mexe até se quebrar. Compadre, tu é doente de entrar numa quad X. Mexe seu corpo falso enquanto minha alma tá aqui. Playboy, e na Miami, rua na MTV. Tu acha que o Mr. Shock vai te ajudar? Deixa eu rir. O DJ 1 e o Bomba tão contigo por dinheiro. Pra qualquer um é óbvio que você não é verdadeiro. Quer ser da rua? Vem pras ruas do Rio de Janeiro. Sua segurança não é pesada como meus parceiros. Temporada de caça onde tu não caça ninguém. Aliás, aí na moral, o perrimo é quem? Tu consegue ser tão ruim que sua estreia foi uma prova. Desde Legião Urbana, Daniel já tava na cova. Se ficar falando muito, vou roubar sua corrente. Vou doar pra favela, banhar alguns peitos. Senhorita Kelly Key? Não, não é cabal. O novo viadinho da La Pop da Universal. Não dá pra tu. Vai tomar no cu. Mexe com os outros, vai, mexe até se quebrar. Vai tomar no cu. Mexe com os outros, vai, mexe até se quebrar.